que o vento não derrubou, tronco mudado em rochedo, pedra transformada em flor, e eu fui ficando sozinho no pó do caminho, me desenganando. Entre os dedos, pra não sei que outras mãos, e eu me tornei o arremedo de tudo aquilo que eu não sou. Mas eu jamais retrocedo, o que passou, passou. Só eu sei, o mesmo jamais eu serei. Feito a madeira, o machado inclinando, eu por fora estou cicatrizado, e por dentro sangrando, afastado do medo, mas sozinho. E não serve ao tempo nem ao lenhador, e o vento abandona.